Verão do César Vallejo. Verão eu e embora e sinto muito pelas mãos sumisas de suas tardes. Você vem devotadamente, fica belo e não encontrarei ninguém na minha alma. Verão e você passará pelas minhas varandas como um grande rosário de ametistas e ouro, como um bispo triste que vino de longe para procurar e abençoar os aros quebrados de namorados mortos. Verão eu embora, lá em setembro, eu tenho uma rosa fica de olho nela e coloca chuva de água benta todos os dias de pecado e sepultura. Se por chorar o mausoleo com a luz de sua fé, seu mármol vibra, levanta ela de suas costas e pide a Deus que permaneça morta. Sempre todo deve ser tarde demais e não encontrarei ninguém na minha alma. Não chore mais, o verão, nesse sul que uma rosa morre, mas renasce muito cada dia. O capo.